E aí, Vera? Mais um dia de trabalho, você chega cansado em casa e a patroa não tá nem aí. Você sabe do que eu tô falando, né, Vera? É aquela situação em que a vida parece uma vitrine de padaria. Porque a coxinha da patroa tá lá e você não pode nem passar o dedo no catupiry, não é verdade? Pensando nisso, nós chegamos com uma solução para você. É o nosso novo self-service. Aqui você se alimenta com qualidade e paga apenas pelo que consome, pois nossas balanças são precisas e o preço da comida por quilo tá sensacional. Restaurante nudista ao rei do palmito. Aqui você vai comer aquilo.